agora. Beijo pra você, obrigado. Aldine, sua primeiríssima dama. A galera, eu tenho o maior carinho por você, viu, Aldine? Pega leve! Edilson, Gilmar. Olha o José Aldo aí, galera! Bicho aí é o diabo. Você jogasse a mãozinha pra cima pra passar energia positiva pro José Aldo. Joga, assim, vai, José Aldo.